ouvir o mar sentado na pedra, sentado na areia. E senti uma barcarola criar devagar esta melodia. Tinha a crista e vaga desta vaga história da arte marinheira. Luzia na prata mais rica, mais rica, mais rica que havia. E aquele pensamento de ir e voltar sempre que há na maresia. Maresia na serra. Um olhar sobre o mar levado até à beira-serra, através de factos históricos, episódios, relatos, vivências, curiosidades e música. Maresia na Serra é um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves. A Vila de Cascais é sede do município e está inserida na área metropolitana de Lisboa. É aqui que termina a linha ferroviária que sai do Cais do Sodré e interliga os concelhos de Lisboa, Oeiras e Cascais. O seu primeiro troço foi aberto entre Cascais e Pedrossos em 1889, tendo sido concluída a ligação até ao Cais do Sodré em 1895. Foi a primeira ferrovia de transporte de passageiros a ser eletrificada em Portugal no ano de 1926. Com a exploração da cidade de Estoril no início, hoje está integrada na rede da CP. A Vila de Cascais insere-se na região da Costa do Sol, assim oficialmente definida em 1935. Cascais abre-se ao oceano através de uma ampla e magnífica baía. Nesta manhã eu vi-te a À entrada da Baía de Cascais, junto à Cidadela e Marina, situa-se o marégrafo aqui localizado desde 1895. A sua função é medir a subida e descida da água do mar, dados muito procurados pela comunidade científica. Em frente ao largo, entram e saem os pilotos da barra, no seu trabalho diário sempre arriscado. Foi aqui que, na madrugada de 18 de fevereiro deste ano, ao desembarcar de um navio, perdeu a vida o comandante Miguel Conceição, que fora meu aluno na Escola Superior Náutica Infanto Henrique, em finais dos anos 80 do século passado. Passa a hora e o sonho que tarda, e essa voz que chora é só porque sabe que ao passar we'll be right back. A 2,5 km a oeste de Cascais, situa-se o Farol da Guia, junto à Capela de Nossa Senhora da Guia. Este terá sido o segundo farol a funcionar na costa portuguesa em 1537. O primeiro foi o farol do Cabo de São Vicente por alturas de 1515 ou 1516. Muito danificado pelo terremoto de 1755, o Farol da Guia foi reedificado a partir de 1759, entrando em funcionamento em 1761. Implantado a 58 metros de altitude, eleva-se numa torre de 28 metros e em 1761 tinha como fonte luminosa um candeeiro de azeite. Em 1865 passou a funcionar com luz branca fixa, projetada por 16 candeeiros com espelhos parabólicos. A partir de 1955, o Farol da Guia passou a funcionar com luz elétrica através de dois grupos eletrogénios e em 1959 foi ligado à rede elétrica pública. Desde 1982 que está automatizado e controlado a partir da central da Direção de Faróis. Nos tempos em que o mar era um segredo, de silenciando a própria tempestade, alguns heróis partiram sem ter medo, na dócil caravela da saudade. Alguns heróis partiram sem ter medo, na dócil caravela da saudade. E já no alto mar, longe da barra, rodeados pela fé, havia sempre um choro de guitarra e o soluçar de um fado no convés. A caravela em mágoas afundou-se e a guitarra nesse cantar lendário das sereias, chorando de onda em onda transformou-se nesse cantar lendário das sereias. E hoje, ao lembrar tanta heroicidade, quando soluça e geme uma guitarra, sente-se a caravela da saudade chegar ao coração e entrar na barra. Sente-se a caravela da saudade chegar ao coração e entrar na barra. Em Cascais, no espaço do antigo Sporting Clube de Cascais, existe o Museu do Mar Rei Dom Carlos, fundado em 1879, por iniciativa do então Príncipe Carlos, futuro Dom Carlos I. Devido à importância do património marítimo do concelho e da memória das gentes do mar e das alterações socioeconómicas e culturais, no início da década de 1990,

azul, do azul das ondas, entreabertas e a cor cascada dos meus dedos, colar as areias desertas. Serra, um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves, aqui na Rádio Boa Nova.